A Capitania Fluvial do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, tem um novo comandante. O capitão de fragata Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio assumiu o posto na noite desta terça-feira. Ele recebeu o comando da capitania do também capitão de fragata Luiz Fernando Bulsin, que agora segue para a capitania de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O capitão Bulsin fez uma avaliação positiva dos dois anos em que atuou na região de fronteira. A quantidade de acidentes nas embarcações nossa de jurisdição nesses dois anos já foi bastante pequena. Então, isso fruto não só das inspeções que nós realizamos, mas também da orientação, das palestras que a gente falava sobre segurança do tráfego aviário, que é uma preocupação nossa, levar aos utilizadores dos nossos rios e lagos uma mentalidade de segurança na navegação. Então, fruto desses dois trabalhos, número de acidentes ocorridos nesses dois últimos anos foi bastante pequeno e, por isso, eu digo que a avaliação foi bastante positiva. A troca de comando aconteceu em frente à Capitania Fluvial em Foz do Iguaçu. O novo comandante disse que está otimista com o desafio de atuar na região. Eu lá em Brasília tinha informações muito positivas aqui da capitania, do trabalho que era exercido pelo comandante Bussi, capitania muito bem estruturada, que oferece um serviço à população bastante interessante. E a minha expectativa é de continuar esse trabalho que vinha sendo feito, ou seja, atender os anseios dos navegantes aqui da nossa área de jurisdição, como o comandante Bussin disse, orientando os navegantes no sentido de que a gente possa sempre evitar os acidentes e, obviamente, emitindo as carteiras de habilitação para os amadores, efetuando os cursos, o registro das embarcações. E a ideia sempre é tentar orientar, educar para que a gente mantenha esse nível de baixo índice de acidentes. O capitão de fragatas Alexandre Ernesto Corrêa Sampaio também explicou as funções do comandante em uma capitania. A gente tem oficiais e praças responsáveis por diversos setores. Então, na verdade, a gente, como comandante, é coordenar todo esse trabalho, né? Como eu disse, são diversos setores. Tem a parte do ensino profissional marítimo, que oferece os cursos aos navegantes. Tem a parte de registro. Tem a parte das inspeções que nós fazemos e está acontecendo nesse momento a Operação Verão. Então, a nossa função aqui é exatamente coordenar todos esses setores e essas atividades. A troca de comando nas capitanias de todo o país acontece a cada dois anos. Maurício Freire, para a CBN Foz.